Alfredo Grauza. Marinha 3 do Palo 39, em controle de Salvador 120, na 85. 208, cara. Controle de Salvador, voo 1963, passa 1482. Voo 1963, conta a rodada na decolagem. E a saída São Bruno, se levantei no voo 360. Saída São Bruno, mandei 360 no 963. na minha 21, localizado a linha de 410, o vento 1-0 graus. Afirmo. 2 direto do alto sul, se mantemos o voo 340. Amélia 2, 1, 1, sendo centro 1, 5, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 1, até 1, 1, 2, 3, 2, 1, 8. passageiro voo 1093. 1093, contato radar na decolagem. Via saída A1, sub mantenha no de voo 360. Salve 360, via saída Arbor 1093. bom dia, secretário, que tem que sair da Coruna de Transição, leva para onde? 36, autorizado o táxi 77.0 via Atiuno, Índia, para 37, novamente apoio Argentina 017. Lima, Índia, Golf, eu já era no momento 1, 2 para o nível de voo 050, a gente não está no nosso país. Vitória 2233, bom dia, utilizado Vitória da Conquista, direto Seleta, direto Bloco, com a nota do plano, e autorizado 1-0, saída a bordo de posição elétrica, escolta 1-0, primeira curva após o país na direita, 3-4-5-1-4-7, controle 1-2-0-8. Você finalizou na etapa de usada. 1260. 26-4, declaro 2-1, quero controle 1-2-0-8-1. 2-0-8, bom dia. Olha, estava a ver as 1-4-2-3-4, meu prédio, comida, Fuca, Jamaru. 4-2-3-4, com passada na decolagem, eu sei da Fuca, tudo mantendo o voo 3-3-0. E a Fuca está mantendo o 3-3-0, as 1-4-2-3-4. Chame novamente, a gente no zero. Conjunto, eu vou para 4-0-0-7. Você está atribuindo 3-4, estamos com 3-6, frequência 1-2-6, decimal 5, alterna 1-2-5, decimal 4. Controle 120 do 8, 1-0. 2-0-8, obrigado, Gol 1-7-5-9, bom dia. Lima India Golf ingressa na Juliette, parte 1, após Lima, mais Quebec. E a Quebec está novamente em julgamento. Thank you. 3223, oficiado Fatia, 43, 41, Índia. Da sua ponte espera, chama pronto, ajuste no 07. Alô, autorizado o ingresso ao teste, após a sexta-feira.